Essa é pra machucar o coração apaixonado. Thiago Canela, distribuidora Gás e Água Mineral. É o sucesso do Brasil, é Diego Amante. Bora! Você pode até falar que isso é amor, mas fala aqui pra mim quanto é que cê pagou pra ela falar o que eu falava. Cê tá pagando que cê ouvia de graça. Que decepção deve ter passado. Deitou com outra com horário contado. Ela vai te amar até quando cê puder pagar. Ela vai te iludir até a sua ficha cair. Ela vai te amar até quando cê puder pagar. Ela vai te iludir até a sua ficha cair. Seu beijo eu não beijo mais, sua cama não deito mais. Eu sinto muito, mas não sinto mais. O seu beijo não beijo mais, sua cama não deito mais. Eu sinto muito, mas não sinto mais. Paredão, gol, esculaço, gol do Nevelzinho. A galera massa. Vana na moto peças. Chamar a chincha. Pra ela falar o que eu falava. Cê tá pagando que cê ouvia de graça. Que decepção deve ter passado. Deitou com outra com horário contado. Ela vai te amar até quando cê puder pagar. Ela vai te iludir até a sua ficha cair. Ela vai te amar até quando cê puder pagar. Ela vai te iludir até a sua ficha cair. Seu beijo eu não beijo mais, sua cama não deito mais. Eu sinto muito, mas não sinto mais. O seu beijo não beijo mais, sua cama não deito mais. Eu sinto muito, mas não sinto mais.